Olá, tudo bem? Eu me chamo André e eu vou apresentar esse podcast com um nome extremamente criativo, o famigerado Andrezices. Eu já tive um podcast no passado, mais ou menos um ano atrás, só que como ele estava muito parado e fugia muito dos temas que eu queria abordar nesse, eu resolvi deixar ele de canto e abrir esse novo. Alguns temas que eu abordei no podcast antigo, eu obviamente vou querer abordar novamente aqui porque são temas que são muito importantes para mim e eu gosto de comentar sobre, como é o caso da tecnologia e tal. Mas agora eu também vou comentar sobre assuntos que eu nunca tive a possibilidade de comentar no podcast antigo, como a filosofia. Então esse episódio só foi para alertar que o podcast existe agora e que o primeiro episódio já tá planejado. Vou me preparar um pouco para comentar sobre melhor, porque eu não vou fazer tão bagunçado assim, sabe? E talvez no futuro pode ter até convidados, então se preparem que vai ser algo legal, eu acho. É isso. Tchau.